era de leitão, Jequitiba. Esguichava, esguichava o dia inteiro sem parar. 10 caminhões de água por dia, esguichando de manhã até de noite, 3 dias sem parar. E o fogo não apagava o tempo que o caminhão levava para ir até o rio e voltar. O fogo já tinha crescido tudo de novo. E pra piorar, começou a chover. A chuva não apagava o fogo, mas a estrada virou lama. E o caminhão não conseguia mais subir. Os homens entristeceram, o fogo ia vencer. Jequitiba ia queimar até morrer. Os homens entristeceram, o fogo ia vencer. Jequitiba ia queimar até morrer.